cavalo dessa baladeira. Todo mundo no salão curtindo a noite inteira. Como era antigamente, quero ver dançar. Pega a gata, faz a jingue, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda. Salão curtindo a noite inteira. Como era antigamente, quero ver dançar. Pega a gata, faz a jingue, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda. Você achou que poderia fazer o que quiser, que ela iria. queria ficar no seu pé. Achou errado porque ela é mulher que sabe o que quer. Você achou que poderia fazer o que quiser, que ela iria ficar no seu pé. Achou errado porque ela é mulher que sabe o que quer. Arrumou o seu cabelo, já fez pé e mão, escolheu o melhor look da sua coleção. Já mandou um WhatsApp lá no grupo das amigas, dizendo eu tô solteira e quero me jogar. Ela ainda anda na balada, ela dança na balada, ela se diverte na balada. E tua menina empoderada, ela ainda anda na balada, ela dança na balada, ela se diverte na balada. E tua menina empoderada. Menina de nada, pra dançar na festa. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada, pra dançar na festa. Eita menina danada, pra dançar na festa. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Remexe, balança até demais, rebola esse bumbum, mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais, rebola esse bumbum, mais, mais. Eita menina danada, pra dançar na festa. Eita menina danada, pra dançar na festa. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada, pra dançar na festa. Eita menina danada, pra dançar na festa. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, mexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe! Mexe! Mexe, remexe, balança até de mar. Mexe, remexe, balança até de mar. Eita menina danada, pra dançar na festa. Eita menina danada, pra dançar na festa. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, balança até demais, rebola esse bumbum, mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais, rebola esse bumbum. Quando a gente ama, dá carinho a Vai se encontrar!

botando pra ferver. Nessa batida muito louca, só no dança quem não quer. Se você não sabe, a gente ensina como é. Você pega a gatinha, dá uma giradinha, faz o caqueado pegando na cinturinha. Vai pra direita, mexe pra esquerda, e a sua gata sem sentido uma princesa. Vai pra direita, mexe pra esquerda, vai pra direita, mexe pra esquerda. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Agora faz o caqueado, quero ver você. Começa a balançar, a batida é tecno, DJ não para de tocar. Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. Começa a balançar, a batida é tecno, DJ não para de tocar. Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Thank you.